Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vós que clama no deserto, preparai-lhe um caminho, uma estrada ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos bem alto. Faça um gesto. Isso. Suavemente, todas as vozes. Aleluia. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar a sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fala a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Vai sentando e vai cantando. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, bom pastor, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Você viu a beleza do salmo que nós cantamos? O que nós fomos repetindo foi: nos seus dias a justiça florirá. Nós podemos cantar mais uma vez, porque isto abre espaço para a palavra de Deus que foi trazida para nós hoje. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Repete para valer: nos seus dias a justiça florirá. A justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Só vocês e a orquestra, nos seus dias a justiça florirá. Isso, beleza. Melhor ainda, todos nós agora, nos seus dias, a justiça florirá. Nos seus dias, a justiça florirá. Meus irmãos, o que é que eu fiz a gente repetir este refrão? Porque eu lhes explicava na sexta-feira e tenho explicado que a igreja está colocando para nós, sempre na primeira leitura, que é do Antigo Testamento, já o que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador, vier e implantar o seu reino no meio de nós. Essa é a feliz esperança, porque quando Jesus vier, ele vai implantar o seu reino. E é por isso que esse salmo diz: nos seus dias a justiça florirá. e depois todas as outras estrofes que vocês foram escutando e certamente gravaram na mente, no coração, falando da realeza desse Messias. Ele é rei, ele é senhor, e ele virá para tomar posse do seu reino. Ele veio a primeira vez humilde, simples, pobre. Claro, ele anunciou o reino. Mais do que isso, ele semeou as sementes do reino aqui nessa terra. Mas ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, ele foi perseguido pelo seu próprio povo, ele foi traído por um dos seus apóstolos, ele foi preso pelos soldados do seu povo, levado ao sumo sacerdote do seu povo, que o interrogou, que o julgou, que o condenou, e depois eles entregaram ao poder romano, na pessoa de Pôncio Pilatos, e exigiram que Pilatos crucificasse Jesus. Pilatos até mesmo mandou que ele fosse flagelado para ver se aquele povo se comovia, porque ele não via culpa nenhuma nele. Ele foi coroado de espinhos, mas assim mesmo o coração deles ficou duro, eles obrigaram, e Pilatos, enfraquecido, acabou deixando que eles fizessem o que queriam e permitiu a crucifixão de Jesus. E ele morreu na cruz, mas não foi o fracasso, aí começou a nossa salvação, como nós mostrávamos na pregação de ontem. Então ele veio na primeira vez como servo sofredor, o servo de Javé, de que nos fala abundantemente o Antigo Testamento, especialmente o profeta Isaías. Mas ao mesmo tempo, e hoje mais uma vez, a profecia de Isaías nos mostra esse Messias que é rei, cheio do Espírito Santo, e por isso, porque cheio do Espírito Santo, e mais ainda, o Espírito Santo repousará constantemente sobre ele, Espírito de sabedoria, de discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus, o mostra como o Messias, como o Senhor, como Rei e como Salvador. Já repita logo agora: Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Senhor, e eu quero que Jesus governe a minha vida, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu Rei, e o Rei deve reinar. Ele reinará no fim dos tempos, mas Ele já reina agora. E diga agora para o Senhor: reina, Senhor, reina, Senhor, na minha vida. Vem, Senhor Jesus, e reina na minha família, nos meus negócios, nos meus trabalhos, enfim, Senhor, em tudo aquilo que eu sou e faço. Reina, Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, e eu quero que o Senhor seja o que governa a minha vida, aquele que governa a minha família, porque Rei governa, porque Senhor governa. Governa, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos o governo da minha família e o governo da minha vida. Você fez isso para valer? Fez isso para valer? Então bendito seja Deus. Senhor, eu estou pedindo, se realmente, se verdadeiramente o Senhor, se realmente o Rei, aquele que reina, aquele que governa, aquele que dirige, aquele que comanda cada um desses meus irmãos, a vida deles, a família deles, os trabalhos deles, os negócios deles, enfim, tudo da vida deles, Senhor, pelo poder do Espírito que o Senhor recebeu e pelo poder do Espírito que o Senhor nos concede. Meus irmãos, até mesmo aquilo que diz aqui a palavra de Isaías, a profecia de Isaías, que que o lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los, a vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntos, o leão comerá palha como boi, a criança de peito, portanto a criancinha, vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. O que está querendo dizer essas palavras? Que também haverá uma grande mudança em toda a natureza, porque o pecado vai ser retirado, porque em primeiro lugar o Senhor vai expulsar o inimigo. Isso está muito claro no livro do Apocalipse, capítulo 12, onde diz, aliás, capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, que o inimigo vai ser devolvido ao abismo, que será fechado, será selado, ele não poderá mais sair do abismo, do inferno, para nos tentar. Então, não teremos mais a tentação, e o Senhor também, quando vier, vai retirar todo o pecado, porque a salvação terá chegado à sua plenitude. Então, imagine a beleza que nós vamos viver. Será uma terra nova, como anuncia a palavra de Deus. Nós teremos céus novos, mas teremos também uma terra nova, com uma humanidade nova, com homens novos, com mulheres novas. E veja que beleza, é isso que nos espera, meus irmãos. O dia do Senhor não é terror. Claro, assim como a mulher, para dar à luz, ela fica temerosa, e também é algo doloroso. Nós também passaremos por essa dor, mas como o próprio Jesus explica, será tão rápido como as dores de parto, e como as dores do dar à luz, mas logo depois virá a alegria, o júbilo, virá a exaltação, virá a terra nova, com uma humanidade nova, com homens e mulheres novos. Eu repito, como dizia ontem, e esses homens novos e essas mulheres novas somos nós, é você. Diga comigo: essa humanidade nova sou eu. Pode aplaudir. Os homens dizem homem, as mulheres dizem mulheres. Eu serei um homem novo. E o homem novo que o Senhor vai trazer, sou eu. Eu sou um deles. Vem logo, Senhor Jesus. Eu quero ser uma criatura nova, totalmente nova, num mundo novo, numa terra nova, com mandamentos e leis novos, que são os teus mandamentos, que são as tuas leis, com o teu governo. Vem depressa, Senhor Jesus. Eu aguardo o teu reino, eu preparo o teu reino, eu apresso com a minha vida a vinda do teu reino. Vem e reina, Senhor Jesus. Você entendeu? Meus irmãos, é essa beleza que está sendo anunciada dia após dia, nesse tempo de advento, especialmente nos domingos, como está sendo anunciado. Mas como é que tudo começou? Eu dizia, primeiro, com aquele sim de Maria, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador, a mãe do Senhor, a mãe do Filho do Altíssimo. E ela concebeu por obra do Espírito Santo, ela gestou Jesus durante 9 meses, ela deu à luz Jesus, mas depois o Pai quis e ele obedeceu. Por 30 anos ele viveu uma vida oculta, eu diria assim, aprendendo a ser homem, aprendendo a ser criatura humana, porque ser Deus ele já sabia, porque ele era Deus e não deixou de ser Deus, mas ser homem ele não sabia ainda. Deixa eu dizer, ele teve que aprender, ele teve que passar pela experiência de ser criatura nova, e quis, vivendo na casa de Maria e de José, trabalhando com José, seu pai adotivo, vivendo com o seu povo, indo às sinagogas, ele não teve manifestações, ele não fez sinais, não fez prodígios, não fez cura, não fez milagres, ele não se manifestou durante esses 30 anos, pelo contrário, ele aprendeu na obediência a ser criatura humana para experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, para então, sentindo o que nós sentimos, poder salvar-nos, não só com o seu poder divino, mas também com o seu sentimento humano de misericórdia, de compaixão. E compaixão vem do verbo compadecer-se, e compadecer-se quer dizer padecer junto, padecer com. Ele queria sentir o que nós sentimos, os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos problemas, a nossa pobreza, as nossas dificuldades. Ele quis aprender tudo isso e viver tudo isso, e viveu. Não é que ele ficou de fora aprendendo, não, ele viveu isso. Foi aumentando a compaixão dele. Foi por isso que depois ele vai para a vida pública até chegar ao ato supremo de salvação, que foi morrer na cruz por nós, derramando todo o seu sangue. Mas para começar a sua missão, para começar a semear as sementes do reino, ele vai ao batismo de João, como está sendo narrado no Evangelho de hoje. Veja, ele que não tinha pecado, ele se une aos pecadores, ele como que se faz pecador, ele não era, mas ele se faz pecador, ele assume o pecado do mundo. É por isso que João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus, este é aquele que tira o pecado do mundo. Porque já naquele momento ele põe sobre si, ele carrega sobre si todos os nossos pecados. Isso, meus irmãos, é um mistério maravilhoso. Quando eu digo mistério, não é aquele sentido errado de mistério, mas é uma coisa sublime, maravilhosa, prodigiosa. Ele que não tinha pecado, ele que era Deus feito homem, perfeito em tudo, ele assume sobre si o nosso pecado, e como diz a palavra de Deus, ele se fez pecado por nós, e vai levar por fim este pecado nele, à cruz, para encravar na cruz o nosso pecado e assim nos salvar. Veja que maravilha. E tudo começou ali, quando ele quis ser batizado por João. Você sabe que quando Jesus saiu da água, porque o batismo de João não era o nosso batismo sacramento, por isso isso de ser batizado nas águas não é bem assim, porque aquele batismo de João, que era nas águas do Rio Jordão, que a pessoa era imersa na água, claro, a igreja admite, a igreja também pode fazer, a igreja católica também pode fazer esse batismo por imersão, realmente colocando a pessoa toda sobre a água. Mas não é uma questão de água, de quantidade de água, de imersão na água. Mas o batismo é muito mais do que água. Claro, é na água, é com água. Mas quando Jesus foi batizado naquele batismo de penitência, de conversão, porque ele se fez pecado, quando ele saiu da água, o Pai, encantado com o gesto do seu Filho, que assumiu o nosso pecado, que se fez batizar por João nas águas do Jordão, o Pai, encantado, abre os céus. E o próprio Pai diz: este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição. O Pai se manifesta e o declara. E João viu, e João ouviu, e o Espírito Santo, na forma visível de uma pomba, porque O Pai quis que houvesse algo visível, algo palpável, então o Espírito Santo repousa sobre Jesus na forma de uma pomba, e Jesus fica cheio do Espírito Santo, e este cheio do Espírito Santo é até leve, porque nós, a palavra cheio não diz muito, como eu dizia ontem a respeito de Nossa Senhora cheia de graça, que caritomene, este pleno, este repleto, mas na linguagem deles, depois traduzida para o grego, diz muito. Ele foi possuído pelo Espírito Santo, de modo que possuído pelo Espírito Santo, não se sabia o que era o homem Jesus e o que era o homem cheio do Espírito Santo. É como o ferro em brasa. Meu avô era ferreiro, eu vi muitas vezes meu avô fazer isso. Meu avô materno, ele pegava aqueles pedaços de ferro e colocava ali no fogo e deixava ali até aquele ferro ficar vermelho, incandescente. Daí eu via e eu admirava o meu avô, porque daí ele, com a torquês e às vezes o malho também, ele fazia daquele pedaço de ferro o que ele queria. Ele torcia, porque o ferro incandescente, não se sabia o que era ferro, o que era fogo, ficava maleável, e daí meu avô fazia do ferro o que ele queria. Ele retorcia o ferro do jeito que precisava. Meus irmãos, é assim que realiza o batismo no Espírito Santo, e realizou com Jesus feito homem. Ele ficou tão cheio do Espírito Santo como ferro em brasa, para que o Espírito Santo e para que o Pai pudesse fazer dele o que o Pai quisesse e o que o Espírito Santo devesse fazer. Veja, Jesus deixou-se moldar pelo Espírito Santo. Daí você ouviu hoje o que está aqui na palavra de Deus: eu vos batizo com água em sinal de conversão, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você está vendo aí este fogo que nos torna maleáveis para sermos mexidos e remexidos pelo Espírito Santo, para sermos moldados da maneira que Deus quer. Deixa eu dizer sem medo, para sermos configurados a Jesus Cristo. Deixa eu dizer mais ainda, para sermos um outro Jesus Cristo. Claro, isso vai acontecendo durante toda a nossa vida, mas é preciso que isso se faça. É preciso que o Senhor purifique a nossa vida. Muita gente foi batizada no Espírito Santo, recebeu a graça do batismo no Espírito Santo, mas não permitiu, não deixou que o Espírito Santo fizesse essa segunda parte. E depois de um tempo de lua de mel com o Espírito Santo, porque quando somos batizados no Espírito Santo, passamos por um tempo maravilhoso, uns mais, outros menos, mas passamos, de fervor, de alegria, de júbilo, de oração intensa, de busca da palavra de Deus, de entrega, de apostolado. Mas assim como o próprio ferro em brasa vai se esfriando, eles foram se esfriando, porque não deixaram que naquele tempo o Espírito Santo os moldasse, os torcesse e restorcesse como era preciso fazer. E hoje, muitos que receberam a graça do batismo no Espírito Santo vivem como cristãos comuns. E deixa eu ser franco, talvez você seja um desses. Talvez você seja uma dessas. Hoje, porque o Evangelho é este, e a própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus anunciada realiza aquilo que ela deve realizar. como disse Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele anunciou que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para evangelizar os pobres. Jesus disse: esta palavra que acabais de ouvir se realiza hoje. Meus irmãos, sempre que a palavra é proclamada, ela se realiza. Então ela está se realizando hoje. João batizou com água, mas nós somos, fomos e seremos e devemos ser batizados no Espírito Santo. Hoje então é o dia de você pedir ao Senhor que renove, porque a misericórdia do Senhor está aí. Renove o seu batismo no Espírito, porque, como eu dizia, talvez você seja um daqueles, uma daquelas que se deixou esfriar, sem ter deixado que o Espírito Santo fizesse essa mudança, essa transformação em você, sem que ele retorcesse. E é preciso torcer e retorcer, porque há muitas coisas que devem ser mudadas na nossa vida, meus irmãos. Porque a palavra de João, logo no começo, é esta: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E conversão é realmente esse, o Espírito Santo torcer e retorcer cada um de nós para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, para que sejamos configurados a Cristo, para que sejamos transformados em Cristo, para que sejamos verdadeiramente até mesmo um outro Cristo. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive. É isso que o Senhor quer, então cante para valer. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive. Só as mulheres, Cristo vive em mim. Vocês mulheres, forte. Bate no seu peito. Agora apertando no seu peito. Vai subir o tom. Agora, só nós homens. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia, oh, que maravilha é que Cristo vive. Agora todos nós, homens e mulheres, e toda orquestra. Cristo vive. Isso é verdade. Aleluia. E é preciso que seja verdade. E você precisa caprichar nisso. Deixar que o Espírito Santo torça e retorça você, para que você seja configurado, modelado em Jesus Cristo, porque Cristo vive em mim. Aplauda, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Agora senta, porque eu estou na metade da pregação. mas isso é verdade. Assim como eu digo, aguenta firme, meu filho. Hoje eu digo, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha, porque é preciso que Cristo torça e retorça você, para que você seja uma criatura nova, um homem novo, uma mulher nova. Não deixe, por isso, reacenda todos os dias a graça do batismo no Espírito Santo. Muita gente, pode aplaudir então. Muita gente não entende bem essa questão de ser batizado no Espírito Santo e diz, mas que confusão, eu já fui batizado, recebi o batismo, agora tenho que receber um batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, é a palavra de Deus, é o próprio João Batista dizendo, eu vos batizo com água para conversão dos vossos pecados, para o perdão dos vossos pecados, mas Ele vos batizará no Espírito Santo. E nos Atos dos Apóstolos, Jesus vai dizer, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, naqueles tempos de Jesus, era uma palavra, ser batizado, ou batizar, batizar, era uma palavra comum, que até as donas de casa usavam. Porque quando a gente tem uma roupa muito suja, encardida, a gente pega, sem água, pega e põe na água e deixa de molho, não é verdade? Para amolecer toda aquela sujeira, porque está encardido. Daí sim você pode lavar, pode voltar a ficar branquinho, como essa toalha. E ela dizia, batizar a toalha, batizar a roupa, que era justamente isso, deixar mergulhada na água e ficar mergulhada na água até ficar limpinha, até que todo aquele encardimento, todas as sujeiras saíssem, para você depois no final, para aquela dona de casa, então no final, acabar de lavar e ficar limpinho. Isso que quer dizer ser batizado. Agora, então o que é ser batizado no Espírito Santo? É fazer isso, não na água, mas no Espírito Santo. Derrama água aí. Porque uma coisa, você derramar um pouquinho de água na toalha. Molha, molha. Põe bastante água aí. Agora você pega e mergulha a toalha na água. Mergulha e deixa aí mergulhada na água. Olha só. Vê a diferença. Vê a diferença. E se foi um batizar na água, se fosse azeite, na hora que a gente tirasse, estaria escorrendo azeite. A toalha estaria impregnada de azeite, como está impregnada de água. Olha aqui, olha aqui, e olha quanta água tem aqui dentro ainda. Por muito tempo vai ficar essa água. É assim que o Senhor quer, que você seja batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo, e fique, e permaneça batizado no Espírito Santo, para quando você sair para o apostolado, para a evangelização, você saia cheio do Espírito Santo. Olha só, cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo vá moldando você, e o Espírito Santo vá moldando você, torcendo e retorcendo você, para você ser modelado à imagem de Jesus Cristo. Entendeu? Senhor, diga comigo, Senhor, eu quero ser torcido e retorcido por Ti, pelo Espírito Santo, para ser modelado à imagem de Jesus Cristo. Eu quero ser uma criatura nova ao modelo de Jesus Cristo, um outro Cristo. Você entendeu? Só que para isso você precisa ser batizado no Espírito Santo, que é aquele momento, que é aquele momento, mas depois permanecer, e a cada dia, como ele está fazendo agora, isso, a cada dia, renovar esse batismo no Espírito Santo. Já de manhã cedo, você precisa dizer: Senhor, batiza-me no Espírito Santo, e dizer ao Espírito Santo que já está em você: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É, não é brincadeira, não, é verdade. Porque tudo que você deve fazer como Jesus, você vai fazê-lo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, assim a nossa vida vai se transformar, e nós seremos verdadeiramente apóstolos, seremos verdadeiramente evangelizadores. Desculpe, e não essa caricatura às vezes de evangelizador, essa caricatura às vezes de pregador do evangelho, de apóstolo, que só tem força humana, e talvez um pouquinho de força do Espírito Santo. Não, você precisa ficar constantemente imerso no Espírito Santo, a cada dia você sendo novamente renovado nesse batismo no Espírito Santo, para dizer a cada manhã, e diga agora comigo: bom dia, Espírito Santo, o que é que vamos fazer juntos hoje? E você sairá com o Espírito Santo assim, olha aqui, e você vai fazer maravilhas, e você vai fazer maravilhas. E você vai fazer maravilhas no poder do Espírito Santo. Senhor, é por isso que agora eu estou pedindo pelos meus irmãos que já receberam essa graça do batismo no Espírito Santo, que eles sejam agora renovados, que daqui para frente eles permaneçam imersos no Espírito Santo, e a cada dia renovem, Senhor, esse ser batizado no Espírito Santo, e saiam para o seu dia, para o seu trabalho, para o seu apostolado, cheios do Espírito Santo, porque daí, até mesmo o nosso trabalho comum, até o trabalho comum de uma dona de casa seja totalmente diferente, o trabalho de uma mãe, de um pai, o trabalho de um profissional, de uma profissional, seja totalmente diferente, mas nós sejamos naturalmente, onde estamos, pessoas ferro em brasa, passando esse Espírito Santo e passando o poder do Espírito para as pessoas. Senhor, é isso que nós estamos pedindo, e estou pedindo: renova a graça de ser batizado no Espírito Santo a cada um desses meus irmãos e irmãs. E aqueles que não foram ainda, Senhor, agraciados com esse ser batizado no Espírito Santo, também aqueles que estão acompanhando de longe, por todos os meios que o Senhor nos deu, que eles sejam agora, Senhor, agraciados com esse ser batizado no Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. E assim, maravilhas acontecerão. Doutor Nasser, vem cá, por favor. Ontem, ele que é médico, que é neurocirurgião, foi testemunha do milagre acontecido aqui, ele mesmo vai contar, e o milagre não foi dele, ele vai dizer de quem foi o milagre e como isso se realizou. Faça o favor. Ontem, quando eu passava junto com um colega de Barra Mansa, a gente ficava aqui assessorando a parte de atendimento das pessoas que não se sentem bem ou têm algum acidente, e uma senhora me procurou muito, muito emocionada, e disse assim: doutor, o senhor é o doutor Nasser? Eu falei assim: sou. Venha comigo. Eu falei: o que a senhora precisa de mim? Eu não posso deixar a ambulância, a gente não pode deixar o atendimento. Não, doutor, venha até mim, que eu preciso te mostrar uma coisa. E era exatamente naquela ponta esquerda ali, e quando eu me aproximei, no meio da multidão, havia uma cadeira de roda e o senhor sentado sobre essa cadeira e muito emocionado. Haviam quatro mulheres, senhoras, que pela graça de ver os corações dela, eram pessoas extremamente de oração. E ela me disse: doutor, eu quis te mostrar isso aqui. Esse senhor é vítima de uma doença terrível, um acidente vascular cerebral, e todos aqueles que já presenciaram isso sabem quantas doenças, quantas sequelas, quantos problemas tem. E a sequela dele era motora, e suas pernas estavam paralisadas durante já algum tempo. E quando ele olhou para mim, disse, e elas olharam para mim e disseram: doutor, ao receber a Eucaristia, ele ficou em pé. O senhor acredita nisso? Eu disse: como é o seu nome? Ele disse para mim: José. Aí eu disse para ele: este é o presente, seu José, como meu nome também é José, para o dia dos 43 anos da renovação, da ordenação do nosso amado Monsenhor Jonas Abibe. Esse é o presente que Nossa Senhora deu para ele, através do Senhor. E eu sou um médico que acredita em milagres. E nós nos abraçamos, e para mim foi assim, um grande presente para o Monsenhor Jonas, esse meu pai, né? Que eu não tenho mais pais na terra, ele então passou a ser meu pai. E é verdade, é um pinhão maravilhoso, eu posso atestar. Enfim, ele pediu que eu trouxesse esse grande testemunho para todos. O senhor José está ainda aqui ou ele teve que voltar para casa? Não, não está mais. O senhor está lá indicando, mas aconteceu ou não aconteceu? Levanta a sua mão, olha, as câmeras mostrem lá, olhem para aquela senhora. Ela está testemunhando que isso realmente aconteceu. Isto aconteceu. Doutor Nasser, você, seja qual for o seu nome, o Senhor quer que você veja essas maravilhas, e o Senhor quer realizar através de você, pelo poder do Espírito, coisas maravilhosas como essas. Então vamos aqui. Eu, sacerdote, ele um leigo, um médico, como São Lucas, e acredito em milagres que têm sido usados por Deus pelo poder do Espírito Santo. Vamos impor as mãos. Eu peço que os nossos sacerdotes também venham, façamos uma fila aqui, que ponhamos as mãos para que, como eu disse, os que receberam sejam renovados. e aqueles que não receberam, recebam agora esse batismo no Espírito Santo. Cantemos. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Reaquece os corações. Reaquece os corações em ti, em ti. Vem com poder, vem com poder mudar as nossas vidas, mudar as nossas vidas. Vem, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Sobre nós, reaquece os corações, reaquece os corações em ti, em ti. Vem com poder, vem com poder mudar a nossa vida, mudar a nossa vida. Nossa avó, e peça ao Senhor, encharca-nos, Senhor, assim como nós vimos aquela toalha encharcada, Senhor, encharca-nos com teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, encharca, Senhor, a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, e faça-nos novos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, e renova os carismas que há em nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, dá-nos coragem, Senhor, dá-nos intrepidez, Senhor, na evangelização, dá-nos vontade, Senhor, de evangelizar, dá-nos vontade de levar esse Espírito, Senhor, a outros povos, a outras nações, as pessoas em nossa casa, que a nossa casa, o nosso lar, seja encharcado do Espírito Santo. Pense em tua casa. E fala para o Senhor, encharca também a minha casa, Senhor. Encharca, Senhor, a minha casa, Senhor. Inunda, Senhor, a minha casa. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, Senhor Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos, Espírito Santo. Encharca a nossa casa. Vem, Espírito. Espírito Santo, nós queremos. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Vem. Sobre a nossa casa vem, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, vem sobre nós, vem, vem, Espírito, vem sobre nós, vem, vem sobre. Quando nós começamos a cantar, continue com seus braços erguidos. Se você quiser dar uma olhada lá para trás, o Senhor demonstrou o sinal derramando a chuva. Amém. Sobre Cachoeira Paulista, mostrando que é o Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós. sobre a igreja, sobre a Canção Nova, sobre esse Hosana Brasil. Então ergue os seus braços, meu irmão, e comece a soltar a sua voz na linguagem do Espírito Santo. Solta a sua voz agora, você que não orava assim, você que está aqui, você que está lá na Ladeira Santa, ergue os seus braços. É a chuva de Deus, é o Espírito Santo que é derramado sobre nós nessa hora. Essa chuva que cai, que molha aqueles que estão em casa, que renova, que encharca. Batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vem, batiza o Espírito Santo. Batiza cada um de nós. Batiza as crianças. Batiza os adolescentes. Batiza os jovens. Batiza os adultos. Batiza, Senhor, aqueles que já estão na melhor idade. Que todos nós, Senhor, sejamos batizados no Espírito Santo. As crianças que ainda estão no ventre de suas mães, recebam agora, assim como o profeta João Batista exultou no seio da sua mãe, que as crianças também sejam batizadas, que os carismas sejam derramados agora sobre nós. As línguas, Senhor, a ciência, a sabedoria, a interpretação, a fé, os milagres, Senhor Jesus, a cura, nós pedimos agora, derrama, Senhor, o Seu Espírito, batiza-nos, Senhor. É um momento de muita graça. O Senhor, Ele não permitiu que essa água descesse agora em vão. Ou melhor dizendo, Ele permitiu que essa água descesse para que nós pudéssemos experimentar neste momento a graça e o poder do Espírito. O Espírito que é derramado, o Espírito Santo, Ele está no nosso meio. O Espírito de Deus está no nosso meio. Aproprie-se do poder da graça do Espírito. Vai falando com suas próprias palavras, dizendo que você quer ficar encharcado, como o Padre Jonas trouxe. Diga: eu quero ser encharcado. Eu preciso ser encharcado. E estou pedindo ao Senhor que a profecia de Joel, ela se realize, e que foi concretizada com Pedro lá no cenáculo. Eis que derramarei o meu Espírito sobre vós, e os jovens profetizarão. E os jovens profetizarão, falarão novas línguas, e a minha palavra será anunciada, será levada no meio de todos os povos. E todas as nações conhecerão que eu sou o Senhor. E o Brasil conhecerá na força do meu poder que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor teu Deus. E que eu virei, eu retornarei na minha glória. Ao ecoar, ao tocar da trombeta, eu virei buscar os meus eleitos. Aqueles que foram fiéis à minha palavra, aqueles que se dedicaram, aqueles que suaram, que derramaram o meu sangue, que derramaram o sangue por causa da minha palavra, eu virei buscar. Mas antes que esta profecia aconteça, eis que eu derramo o meu Espírito, eis que eu derramo o meu Espírito sobre vós, sobre as crianças. Já no ventre de suas mães, eu já derramo o meu Espírito, como eu derramei no seio de Isabel. E eu derramo o meu Espírito nos adolescentes, para que no vigor e na força que eles têm, da nova descoberta, eles me descobrirão e saberão que eu sou o Senhor. E eu derramarei o meu Espírito sobre os jovens, para que no poder da minha força os jovens possam entrar nos lugares mais escondidos da face da terra, para que outros possam conhecer que verdadeiramente eu sou o Senhor e que não há outro Senhor. E eu derramarei o meu Espírito, já estou derramando, sobre os adultos, para que na tua maturidade você conheça que verdadeiramente não há outro Deus, que somente eu sou o Senhor. E eu derramarei o meu Espírito sobre a terceira idade, sobre os idosos, para que os idosos possam compreender também que através da força da minha palavra eles encontrarão vigor para suportar as adversidades da vida. Por isso eu derramo o meu Espírito, eu derramo o meu Espírito sobre vós. Eu peço que o Ministério de Música só abaixe um pouco o som, a música, como aquela brisa que Elias, quando subiu o monte, e lá disse que era o monte de Deus, que ele estava com tanto medo porque Jezabel estava atrás dele para pegá-lo, e ele apreensivo lá no monte, veio uma brisa forte, um vento forte, e ele pensava que o Senhor viria ali, e o Senhor não estava. Quando veio aquela brisa suave, naquela brisa suave, esta brisa que já vai entrando aqui no centro de evangelização, essa brisa que vem aqui do meu lado esquerdo e vai passando por todo o centro de evangelização e vai passando, e eu não digo que é uma simples brisa, mas é o próprio Espírito, é o Espírito que vai passando e vai tocando e vai passando pelo meio e vai subindo, indo ao lado direito, nesta suavidade do poder da graça, da graça de um Deus que vai tocando e vai levando o povo a uma profunda adoração, a um profundo encontro com aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quando ele vai passando, ele já vai curando, curando no mais profundo da alma, no poder daquele que é o Senhor. E quando ele passa, aqueles que não são batizados estão sendo batizados agora, estão sendo encharcados no poder da força daquele que é poderoso, daquele que tem o poder de levar o povo à adoração, porque eu te batizo no meu Espírito, na força e no poder do meu Espírito que está agora, que vem libertando e que vem curando. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Experimentai a minha graça, experimentai o meu poder. Assim como eu levantei aquele homem ontem ao comungar, ao receber do meu corpo e do meu sangue, hoje no poder do meu Espírito eu te ergo também. eu te levanto, porque o Brasil precisa da minha palavra. O Brasil precisa do meu poder. Só através do poder da minha palavra. E é isso que eu te concedo, concedo a você, no poder do meu Espírito. Como em Pentecostes, eu derramo o meu Espírito sobre vós. Eu te batizo, eu te curo e eu te liberto. Você verá que eu sou o teu Senhor e que não há outro. Eu te batizo. Sinta o meu poder. Sinta a minha graça. Porque hoje é o dia da vitória. Hoje é o domingo. Dia da vitória. Eu sopro nesta direção para que o poder do meu poder venha sobre ti. Para que você seja curado de todo endurecimento do teu coração. Hoje eu faço com que a profecia de Ezequiel se realize. Eu colocarei o meu Espírito sobre vós e tirarei de vós esse coração endurecido de pedra. Eis que dou o coração de carne. E peço agora, Senhor, que tu venhas acalmando, acalmando o teu povo, Senhor, na graça da tua misericórdia, pois verdadeiramente tu és o Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, por toda a cura e por toda a libertação que tu fazes, pois a tua misericórdia, Senhor, se manifesta. Vem, Espírito Santo, e retomemos o canto para que o Senhor realize e faça. Vem, tua graça. Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós, reaquece os corações, adorando aquele que é, que era e que será, adorando aquele que era, que é, vem com poder, e sempre será, mudar a nossa vida, está sentado à direita do Pai, que virá para governar este vem, Espírito, mundo. Vem, mundo Espírito de Deus, o mundo vem sobre nós, preparado, vem, o mundo que foi criado com derramamento, vem sobre nós, poder, reaquece os corações, reaquece os corações, em ti vem com poder, vem com poder mudar a nossa vida, mudar a nossa vida. Vem, te dar, se canta, vem. Vem, vem, Espírito, vem sobre nós. Vem, vem sobre nós. Vem, vem, Espírito, vem sobre nós.